Para o solo. Aqui eu estou estando a centralização de reboque da 13 remota do Pátio 1 para a posição 4 do Pátio 1. Tem um técnico. Thank you. São 4 do Pátio. Obrigado, bom dia. Ok, bom dia. lugar de paciente. Ok, chame no teste. Sim, sim.